para o nível de voo 180. Via Arbor 180, 2223. Voo 1092, informa tráfego adicional, posição 1 hora, 23 milhas, rumo oeste, usando nível de voo 060 em subida para o nível de voo 1960, em Bravo Eco 9 Lima. Ok, ciência, voo 1092, desce para 5000. Voo 1092, desça para 2000 pés, ajuste 0015. Autorizado ILS X-Ray da pista, 1-0, reposta habilitado. Reportar estabilizado, descendo para 2000 pés, pode acoroar Duna? Autorizado Duna, gol no 092. Autorizado Duna, gol no 092. Patrulha Salvador, muito bom dia, azul 4981, sente informação mais. O 4981, a sua identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Bom, 050 com 1015, 4981 na zona. Serviço radar encerrado, 43 milhas oeste de Salvador, mantendo o voo 100 para o serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alternando 353. 7288, mesmo modo 353, obrigado, bom trabalho. O 1092 informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 21 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 040 em subida para o nível 180, em Alfa Tango 72. 7, bono 092. Marido 2223 informa o tráfego de posição 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível, cruzando 3000 pés em descida para 2000 pés, um Boeing 738. Sente, passarela. Azul 4234, saque via Taxi Índia até o ponto de espera pistão 90, no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 0-5, um bom voo. Taxi Índia, ponto de espera 118-95, bom dia. O Azul 4234. Via da El para o 360, agora minha passagem. Voo 1759, chame Recife na frequência 1251, alternando 3325. 1251, confirmando secundário 3325. Ativo, secundário no 3325. Sim, grato, bom dia no 759. E Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto de espera pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar pistão 90, vento 190 graus, 8 mais. Alinha, decola 90, Azul 4234. Papa Romeo, Papa Oscar Lima. Papa Romeo, Papa Oscar Lima, confirme procedência de aeronave. Me mantendo no 1500 pés. Papa Oscar Lima. Controle de Salvador, o passarelo 2223 solicita voar Elefa para evitar formações. Autorizado Elefa, passarelo 2223. 2223. Papa Romeo, Papa Oscar Lima, acione o código 0277, mantém 500 pés, reporte no farol da barra. Luna 092, completinal do procedimento LS Actuation, minha torre 118, decimal 95. 1895, Luna 092. Em Salvador, Luna 092, transfere. Luna 092, bom dia, 1015 no ajuste, continua a aproximação, reporta baixada de checado. Bom dia, reporta baixada de checado, Luna 092. Pode chamar o controle? Ativo, decolou os 49208, boa. Bom dia. Mantém 160, por exemplo. Gente, filho Serra Lima, aguarde para transferir. Bom dia, controle Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA, sobe ao 350, 4234. 79352, registro radar encerrado, 41 milhas oeste de Salvador, mantém nível de voo 080 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alternal no 353. Gente, com o de Salvador, a primária 128.8, a backup. Primária 1353. 1353, obrigado, um bom final de semana. Azul 4981, desça para 2000 pés, ajuste no 0115, autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 1015, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autoriza liberar a restrição de velocidade? Afirmativa, sem restrição de velocidade, o azul 4981. Ok, obrigado, 4981. Romeu Quilo Serra Lima, chame Recife, frequência 1288, alternar 1353. 1288-1353, Quilo Serra. Bono 649, chame Recife, 1251, alternando 1353. 251-353, boa. Tente Papa Romeu, Papa Oscar Lima, mantenha linha do litoral, reporte no Parque Itaú. Solo Salvador, bom dia, gol 1092, Vivorona. Eu no 092, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, gol 1092. Azul 4234, chame Recife, 12545, alternando 2685. 2545, 2685, bom dia. Bom dia. Romeu, Papa Oscar Lima, chame agora a torre 118, decimal 95. 1893, estabilizado ILS X-Ray, pistão 0 azul, 4981. Azul 4981, no complete 9 do segmento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Final ILS X-Ray, torre 1895, obrigado, bom dia, 4981 azul. Bom dia. Reporta na vertical do farol de Itapuã, Papa Oscar Lima, seguindo via linha do litoral. Seguindo linha do litoral, farol Itapuã. Estou em Salvador, muito bom dia, azul 4981, passando externo. 4981, bom dia, ajuste 9015, continuando a aproximação. a porta baixada de checada. Sua direita, um helicóptero, um Atacierra 50, vai pousar na pista auxiliar após seu pouso, não vai interferir com sua aproximação. Um ajuste na 095. 1015, ciente do tráfego da nossa direita, confirmando livre pouso? Já baixou para onde? Afirmativo. Livre pouso no 0, 190 com 8. Livre pouso, pista no 0, azul 498. Tá avisado com o tráfego não, na zero? Daqui. Ok, mantenha a vertical de Itapuã aguardando instruções. O azul tá visual agora com o helicóptero à nossa direita. 50, ajuste no 015. 0015, descendo para 050, 03304. E desce na próxima, 7 direto para Tigre. 4 do Graia. 7 direto para Tigre, aposta na curva final. Papo, acho que curva final, reportará a aposta ali. Controlado, vento 180 graus, 092. Solo, bom dia, azul 4981, liberou. O azul 4981, bem-vindo a Salvador, táxi Alfa Juliette, até o portão número 02. Obrigado, Alfa Juliette 02, 4981. Então 01, frequência livre. Bom dia, guardião 07, prossiga. Passa nada no passo do Graé, 3 a bordo, comandante Eduardo, chamado ponto de Martina, 10, a 3 agora. Gente, o Guardião 07, no tráfego a reportar, com a Prado Soroz está pronta, livre de decolagem no 80 graus, 092. Pode confirmar o aviso pro guardião? 1095. Está fora do solo, guardião 07. Tem que falar de seu contrasfério, controle 120, décimo 80. 1208. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, mantenha a linha do litoral, reporte no local de pouso. Portará visual contínuo, Guardião 07. Confirme novamente, por favor, não entendi. Então, 127, 96. 796, João Pessoa, só um minuto de ligação, prepare a subida. 11, qual nível? Só um minuto de autorização. Se prepara, Conde. 96, cópia. Afirmo. João Pessoa, 170, Altavia Golf 677. Decolar pista 10. Após decolagem, primeira curva esquerda, no perfil da subida Conde, aciona o 5567, controle 120.8. Estou no zero, primeira curva à esquerda, saída Conde. O transponder 5567 e o controle 1208. Correto, chama o condutor 1, pátio 3, para o posto de acionamento. Camará Nesta, para o posto de acionamento, azul 2796. São 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ali. Transporte estabilizado. Ok, para 2000, 9015, podemos para Duna, está presente? Autorizado Duna, são 3304. Ok, está presente Duna, 3304, obrigado. Siga Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, decolou de Serra Índia Queen, já comprou de Ferro e Cidata Lima. Estava tendo 500 pés, está com uma roda, o código alocado é 01112, o Bravo Serra Serra. E Bravo Serra Serra. Mantenha 500 pés em condições visuais. Autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna. Reporte visual com Serra Luiz da Serra. Serra. Liberal 9970 no Mátio 3, autorizado. Puxa a sonagem, Champex. Liberal Bravo Serra Serra informa a aeronave em aproximação, mantenha-se em condições visuais sem interferir na aproximação. É, tá. Bravo Serra Serra, aguarde para cruzamento da veixa. Serra. São 3304, informa a aeronave mantendo 500 pés, o Romeu 66 não irá interferir na sua aproximação. 3304, certo. 2783, estou com o sideral aí no pátio puxando. Se o senhor tiver condições de iniciar sem atrapalhar o puxo do sideral, está autorizado o Semtax. Afirma, a gente vai coordenar aqui. Se o senhor não alongar muito lá, a gente consegue sair. Vou coordenar aqui, obrigado. Geral, sim. Taxi Federal 9970, 2 a bordo, 4 horas e 20, alternando São Luís. 2, 4 e 20, alternando São Luís. Afirmo. Prisão Federal, em frente, após Índia, até o ponto de espera da 10. O ponto de espera com a torre 1-1895, o ajuste 10, 15, bom voo, bom dia. Taxi Federal 9970, a ingressagem é a Índia, ponto de espera 1895. Deu Bravo Serra Serra após a passagem da aeronave em aproximação, autorizado cruzamento, mantendo 500 pés. Serra. Torre Salvador, bom dia. 3304, passou Índia Serra, baixar a chegada. Sabe usar com o canto, TG04? Ah, negativo. Ok, gente, aguarda a condutorização. Ok, confirma, tá chovendo sobre a pista, não? Não, negativo, pista seca. Obrigado. Ok, avistando 1000 pés, tá 3304. 3304. O vento 190 graus, 07 nós, livre pouso. Atrasado pouso, 3304. Salvador Azul 2783, para o táxi perder de 6 a 7, 3 horas, ponto seguro. O 2783, aprovado táxi, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera com a torre indo no 895, ajuste no 0, no 5, morro. Ajuste no 0, no 5, pátio 3, pátio 1, Índia, 1095, Azul 2783, cuidado, bom trabalho. Zero quatro, sala do nome, libera direito no 211. Confirmando 211? Sim. Obrigado, 211. Solo Salvador, boa tarde, bom dia, tá 3304, livrou. 3304, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, por 07, tá 3304. Autorizado, vento 190 graus, 072. Você faz 1970. Salvador, bom dia, Sonia 6312, tem que dar um bom tempo. É a 312, ação de identificação, voando com a BOC para interceptar a chegada à área. Desça via para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, está cruzando da presença na proa 40 para liberar as formações. Vai permanecer nessa proa por mais 60 milhas. Voo 095, posição 5, autorização com fim, ciente da nossa. 095, confins, 360, pronto, cópia? Copia, 360, pronto. Autorizado, confins, 360. A rota conforme o plano, pisolou 21. Decola pista no zero, após decolagem, mira a curva à direita. Perfil da subida, Argo, Elefa, a 170 aerovia. 5577, transponder, controle, opere 120.8. Autorizado 360 com fins, apesolou 21, decola da 10 curva direita na árvore Elefa, transponder 5577, controle 1208, voo 10. Portão 5, chama quando pronto, fechando. Amarelo. Yes, affirmative. Oscar. Airline 229, qual o cadente, vai a man, arrival, descent, level 050, KNH 1016. Verão 9970, vou incógnito. Código, obrigado. 9970. Azul 2783, decolado aos 20, chama o controle 120, decimal 80. Controle 12080, azul 2783. Salvador, azul 2796, mais 3, posição 4 Lima, busca estacionamento. Autorizado, 43, chame táxi, 2796. Chamará para o táxi, 2796. Salvador, é o Papa, Romeu Bravo, Serra Serra. Prossiga, Bravo, Serra Serra. Bravo, Serra Serra, decolou de Serra Lima, você está com o de Salvador, vai mantendo aqui 500 pés, está com 3 a bordo, código é o 01112, o Bravo, Serra Serra. Bravo, Serra Serra, mantenha 5 pés visuais, 500 pés, reporte no Parque do Sul. Serra. Controle Salvador, azul 2783, saída árvore. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível de voo 140. Subindo árvore 140, azul 2783. Bravo Serra, passando de Tituaçu. Guarde para transferência, Bravo Serra, Serra. Romeu Bravo Serra Serra, chame a torre 118 decimal 95. 1895, Serra. Torre Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra Serra. Serra Serra, bom dia, prossiga. Bom dia, o Bravo Serra Serra, senhora, vem ingressar no seu circuito para pouso, extensão do pátio 3, para embarque de passageiros. Quanto tempo, pessoal? Não copiou, senhora. Quanto tempo em solo? 30 minutos no máximo, senhora. É o tempo de buscar passageiro no saguão e voltar. Ok. Prossiga para o através sul da torre e aguardo no coordenação com o senhor. Através sul da torre. Serra. altura, 6312, vai manter a proa por mais 20 milhas. Após, autoriza a proa de duna. Livre de desvio, Xaner 6312, reporte por término para a nova proa. Provará. Rotário 6312, já efetuou desvio. Possível duna da presente. Salvador, o azul 2796, está com 52 no PLT, 4 horas e 40 e alterna Maceió, início táxi. Mantém a proa, que está apenas não dá para proar não. Entende? Então já táxi em frente, pátio principal, após estação Índia, até o ponto de espera da 110. No ponto de espera Torre 118.95, ajuste 1096 por voo. Sente, pátio principal, depois na Índia, até o ponto de espera, lá chama a Torre 118.95, grave contrabaixo. ILSX Ray of Runway 10, that's established. 2000 feet, direct 2 knots, 1016, cleared ILS 10 X-ray, America 229. Federal 9970, chame Recife 12545, alterna 12685. 12545, 2685, boa. Azul 2783, solicita voo direto, ELEFA. Eu fecho da saída, Azul 2783. Mantém perfil, Azul 2783. Controle Salvador, bom dia, TAM 3259, passo 230160, informação November. TAM 3259, essa identificação via chegada Golf, desça para o nível de voo 060, ajuste na 096. Desta o 060, via chegada Golf, TAM 3259. Ô Lima, o Serra Serra. Tem como pedir um apoio para a aérea, cara? Quantas pessoas? São três pessoas. Ok. Valeu, gol no 095, você quer questionamento? Sim, só um minuto, para iniciar no 095. Aguardando a escolha. Confirme o nível que irá manter e o tipo do equipamento. O nível 320. Está cruzando 090. Confirme, o senhor efetuou o plano de voo, o Romeu Oscar Quebec? Está afirmativo. Aliança de equipe. Já teve que receber. Zero uma, está bem. 0 grau, 072. Bom dia, a linha RI decola, o azul 2796. Nova informação. Decola a pista no zero. Após decolar, a primeira curva é a direita, no perfil da subida da Elleda, Motiva, a um intercepta, o peso 1 no zero. 5002, código transponder, controle opera em 120.8. Plano 02, puxa acionar. Romeu Oscar Quebec, suba inicialmente até o nível 180. Autorizado inicialmente 180. Serra no solo, sir. 229, frequência livre. Serra. E inicial do seu voo. Controle 120, destino 80. 208, obrigado, um excelente dia. Diamante, mas para ter informação, passar Romeu Alfa, Quebec. O nosso plano é DCT Vatax, November 370, de velocidade, Bolívia 320, Índia Próximo Voo, DCT Amint, e a coordenada aqui, e Fox 145 VFL DCT. Romeu Alfa, Quebec. Controle Salvador, decolado na tua escuta, o azul 2796. Otávio, seu voo 0095, 120, aboado 2h47, alterno Galeão. É, táxi aprovado em frente, após táxi Índia até o ponto de espera do 10. No ponto de espera com a torre 1 no 8.95, ajuste no 096, bom voo. Agora 9096 no ajuste, táxi Índia com a espera do 10, torre 118.95. Muito obrigado, bom dia, voo 9095. 5200, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. American 229 is entering localizer. American Airlines 229, complete final LS X-ray in contact with tower in 118.95. 118.95, American 229. Canair 6312, deixa para 2000 pés, autorizado LS X-ray da pista no zero, reportabilizado. 6312, 2000, informará estabilizado. Confirma o Romeu Alfa Quebec, o transponder 5200. Ativo, acione 5200, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. 250, 5200, 1288, 1353. American 229 established ILS 10. Continue approach, expect to land clear. American 29. 10 do 10, pronto, vou no 095. Na linda cola separada, no 095. Afirmo. Na linda cola separada, vento 180 graus, 079. Autorizado a linha de cola separada, vou no 095. É da Pafos, que eu vim em parte de conta, a pista aqui que vai utilizar. Pátio 4, não sei se é, é no 360? 360 nível para Brasília? 370 é incorreto. 360 ou 380, o Delta, ou o Delta Pafos. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, 360, rota conforme o plano. Ela é isolou no 7, Formosa conforme. Decola no 7, põe decolagem, primeira curva é à direita, perfil da subida Arbol, Elefa, 5022, código transponder, controle opere 120.8. Alfa B? Cinco, sim. Dá presente, chame a torre em 1-895 para o acionamento táxi decolagem, Delta Papa Fox. O ajuste 1-0 no meio, tem um bom voo e bom dia. American 229, clear to land, runway 10, wind is 190 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, American 229. E 30 milhas. Esse equipamento rádio está com a transmissão muito ruim, Alfa está lutando, só um minuto, uma centena. Está no 4-4? no 7 mesmo ou vai pra 10 do Alfa Tantão? Quatro, controle, 90, desce 180. 2080, voo 9095. Sim, só um minuto para autorização, número 2, o Tawinha Bravo. Estou sem acionamento, com risco. Bravo. 91095, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo. Corrigindo, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, voo 10095. 3859, deixa para 2000 pés. Autorizado ILS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Pode voar Duna ou 3859? Copiado, chama a torre na presente, Alfa Tantan, em 1 no 895, para acionamento de taxa-colagem. Ajuste 10 no meio, bom voo. Então, Índia Bravo, cópia. Cópia Bravo. 500 pés, autorizada em mar, proa norte ao decolagem, coordenação com a torre Salvador, na frequência 1 no 895. O controle opera em 120.8 e o transponder é o 0137. Transponder 0137, controle 1 no 895, proa norte, 7 no 7. Cópia B. 3 agora. Chame a torre na presente, para o acionamento da decolagem. O Índia Bravo, com voo. Torre Bravo. Autorizado azul, chama táxi. Autorizado 4-9. Bom dia, American 69er, clearing the runway for gate 1-1. America 229, welcome, taxi Alpha, after Juliet stand 11-1-1. Okay, Alpha, Juliet to stand 1-1, American 229er. Eleva o gol 1095. Eleva, grado, gol 1095. Trem Zuna 2, bom dia, chefe trem, livre pouso, vento 180 graus, 099. Trem 325, livre pouso, pista 10. Controle Salvador, azul 2796, até minutos dos desvios. Solicita voar, ajuste. Faz coordenação 2796. Mantendo por hora de ponte e aguardando a carga. Boa tarde. Cuidado, faz a curta de táxi e a pista é a passageira, pronto, cabeceiro na 7. Bom dia, Tagunha Bravo, prossiga. Quanto em risco, é a pasta pronta para iniciar a decolagem. Autorizado Aracaju, muito obrigado, azul 2796. Papa Romeo Delta Papa Fox, estacionado com 5 a bordo, 345, Jotô 9 de Alterna, Goiânia, bordo táxi. Puxamento 312, das salas 40, libera 1211. 211. Delta Papa Fox, reporta na Papá para ingresso. Corrigiu, reporta na Oscar para ingresso. Ajuste na 0, na 6. Reporta na Papa Oscar, Delta Papa Fox. Alfa, Juliette e até o portão 3, o 6392. Alfa Juliette, portão 3, 6392. 53. 288 no 353, voo 9095, bom dia. Tan 3859 na escuta da torre. Afirmativo, final da 10, baixar travado. Sim, Tan 3859. Livre pouso na 0, vento 180 graus, 079. Não, no 0, pouso autorizado, é o Tan 3859. A gente aguarda para iniciar o Tango Tango. Confirmeira, manter 500 pés até o destino. Gente, mantenha-se em condições de...